paredão explode. Contagiando a massa. O novo super paredão explode está de volta. Uhul! Paredão Explode. Paredão Explode. Suane Batidão. Eu só queria um dia entender esse amor que sente por mim. Vou te encontrar. Paredão Explode está de volta. Agora me confundem, faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo.